que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Se a tua...